participação de estudantes da Escola Lions daqui de Arapiraca, temos mais um Politicast Arte. Era uma vez uma terra distante e mal governantes, preconceito e opressão. Um conjunto de deputados que elaborou e votou uma lei para impor tradição. Desde aquele dia, professores não podiam mais falar sobre temas polêmicos em sala de aula. Nada desagrade certos grupos políticos, certos preconceituosos e certas religiões. E assim era a aula a partir de então. Na aula de hoje, de biologia, veremos que um dia, muito tempo atrás, homens naturais nenhum existia, na terra se via só seus ancestrais. Quaisquer animais, pois nada igual fica, genética explica, sofrem evolução. Não pode não, isso é doutrinação, calha o professor pro bem da nação. Os deputados já disseram não, tudo pro bem da nossa educação. O aluno Odair não gostou do tema, mas não tem problema, vamos pro outro agora. Na aula de história, vamos ver de fato, em 64, como foi o enredo. O mundo com medo do tal comunismo, assim um abismo saltou o Brasil. O exército, viu, resolveu bater, tomando o poder num golpe de Estado. Não pode não, isso é doutrinação. Cale o professor pro bem da nossa nação. Os deputados já disseram não, tudo pro bem da nossa educação. Desculpa, Sofia, que besteira, gente. Seu pai é tenente, esqueça isso então. Vai ter revisão para não ter intriga, lá para a Grécia Antiga da filosofia. Vocês sabem que havia em Atenas o ensino, com mestre e menino sendo o aprendiz. Mas o que se diz do ensino informal é que era normal a pederastia. E mesmo se havia, devemos aos gregos cultura e segredos, escola e ciência. Não pode não, isso é doutrinação. Cale o professor por bem da nação. Os deputados já fizeram não, tudo por bem da nossa educação. Cássia, sua família é do culto e prega que a vida gay leva sempre à perdição? Desculpe-me então, avanço a história e vamos para a hora das grandes cruzadas. A igreja em jornadas pelo exterior, depois foi pior com a Inquisição. Com morte e opressão, parece loucura ter tanta tortura em nome de Deus. Não pode não, isso é doutrinação. Cale o professor pro bem da nação. Os deputados já disseram não, tudo pro bem da nossa educação. Vando, isso é mentira, tortura não teve. E paga quem deve, morreu quem devia. Vou pra geografia, história mais não. Abram na sessão sobre a Inglaterra. Um tanto de terra no mar recolhido forma o Reino Unido. Oi, rico, pois não? Bacana a questão. Ainda hoje em dia há monarquia, que hoje tem lá. E é parlamentar, vejam na tabela, pois mostra bem nela o gasto e progresso. Cada país peço para comparar bem, dizendo se tem república ou rei. Trabalho que eu dei, dei opinião. Qual a melhor gestão para nos governar? Não pode isso não, isso é doutrinação. Cala o professor por bem da nação. Os deputados já disseram não, tudo por bem da nossa educação. Esqueça o trabalho de geografia. Para a biologia volto com certeza, pois na natureza existe harmonia em tudo. Sofia, você quer perguntar? Se entre bichos há gays como os humanos, pois então vejamos, vocês demais. Entre os animais tem poucos, mas tem. Entre eles também sei que é natural. Não pode não, isso é doutrinação. Cala o professor por bem da nação. O deputado já disse não, tudo pro bem da nossa educação. Ô Cássia, de novo eu falei besteira. Por favor, não queira ter raiva hoje não. Mudando de mão, vamos para a cultura, para a literatura, que mal eu não fico. Olha só, o Chico. Vamos ler então o Chama Ladrão e interpretar. Não pode não. Isso é doutrinação. Cabe o professor pro bem da nação. Os deputados já disseram não. Tudo pro bem da nossa educação. Sofia está bem. Foi só dessa vez. Vou pro português. Não falo mais disso. Hoje o compromisso para esse momento é de tratamento que gênero usar. Uriel quer falar? Se é masculino ou se é feminino que se deve usar, quando precisar falar com José, que virou mulher, como proceder? O que sei dizer, questão de respeito, é chamar do jeito que o outro quiser. Não pode não, isso é doutrinação. Caro professor, pro bem da nação, os deputados já disseram, não, tudo pro bem da nossa educação. Turma, me perdoe, não dá para ensinar. Eu vou me mandar, você camelô. A lei que chegou não dá mais espaço, não sei o que faço para ensinar direito. Já vou, não tem jeito, desejo boa sorte a quem se comporte qual fosse um robô. Sei que assim não sou, mas no nosso estado, quero um deputado, uma escola plena, que é grande e pequena, um sonho divino de ter ensino sem ter professor. Você ouviu o Politicast Arte, com participação de Victor Araújo, Amanda Silva, Ellen Silva, Gabriel de Andrade, Esmeralda da Silva, Davidson Moura e Erondino Tavares. Eu sou Carlson Galdino. O cordel declamado é de minha autoria e se chama Para o Bem da Nossa Educação. Está disponível na postagem. Lembre-se que você pode acompanhar o Politicast através de politicast.info, entrar em contato pelo e-mail contato@politicast.info, seguir-nos no Telegram, canal @politicast, e contribuir conosco no Padrim, em padrim.com.br/politicast. É isso aí, política faz parte da vida e até a próxima.